faz o porre igual nas fazendas dos anos 90, que era tudo pela cena, mano. Hoje os moleques só querem saber de grana, quer saber de ouro, quer saber de mulher. E, mano, olha o nome dos moleques que tá aqui pra cantar, mano. Você olha essa porra aí, você acha que é rap, mano? É rap porra nenhuma. Não é nada. É porra nenhuma isso aí, mano. Olha o que o pessoal tá fazendo hoje em dia. Olha esse cara aqui. Olha lá. Você acha que ele manja alguma coisa? Manja nada, mano. Manja nada. Você sabe como é que era a nossa época, mano. Rapaziada. Essa é a hora. Esse é o momento. Que esse moleque aí? Quero que geral mande boas energias pra cá. Eles, vindo de São Mateus, São Rafael, com vocês, Léo Sound!